Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3, desta vez especial da E3 2016. Pós agora, né? Aqui quem fala é o Mario, o seu host, e do meu lado esquerdo está o Jomon. E eu não sei quais são as expectativas dele para a apresentação da Nintendo. Eu tô confuso. E do meu outro lado está o Jefferson, que eu também não sei quais são as impressões dele da apresentação da Nintendo. Pior E3 que essa, impossível. Bom, polêmicas à parte, acho que uma coisa que a gente precisa, seria legal a gente discutir, é sobre a posição das empresas em relação ao atentado de Orlando, né? Eu não sei se teve alguma empresa que deixou de falar na sua conferência sobre os atentados e fazer... A EA deixou de falar? É porque a EA foi a primeira, ela não falou. Aí depois na Bethesda, que foi a segunda, só usaram o brochezinho, né, de orgulho gay. E aí foi assim, toda a Ubisoft também só usou. É que eu não vi o início da Ubisoft. A Ubisoft já falou no início? Ela comentou. Então ela falou no início, a Sony falou no início, a Nintendo também falou. Então, o que pareceu é que foi uma ordem de grandeza a partir do primeiro, que eu não lembro qual que foi, se foi a EA ou não. O único ponto é assim, ninguém lembra se a PC Game Show apresentou, porque acho que ninguém viu o PC Game Show. isso é verdade. Mas, depois, isso é da ordem de grandeza, é óbvio, eu achei que é uma posição, minha opinião é que foi uma posição ótima das empresas falarem sobre isso, né? Só que depois da primeira, pareceu uma ordem de obrigatoriedade falarem disso, né? Você vê, acho que você tá falando que a Bethesda foi a primeira, depois a Ubisoft, e aumentou um pouco, aquela moça apresentadora, não sei o nome dela, ela já deu um pouco mais de destaque pro caso ocorrido e deu mais lamentações do que a própria Bethesda tinha feito, né? Pensei que me show foda-se, que ninguém viu, mas depois a Microsoft também, o Phil Spencer veio ao palco, ele mesmo comentou sobre o ocorrido, né? Depois na Sony foi a mesma coisa, né? E aí o Red também veio pra até fazer quase um minuto de silêncio, né, na apresentação. Parece que eles fizeram mais por obrigatoriedade, né, não sei. Eu me impressionei que a Nintendo fez, que a Nintendo, como ela é japonesa, é meio que no mundo dela, eu pensava que eles iam ignorar completamente isso. Aí quando eles fizeram, eu fiquei até surpreendido. Sinceramente, eu não achava que a Nintendo faria. Ah, eu acho que foi mais, foi mais jogado, assim. O pessoal sabe que tá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é costume fazer isso. E com relação a EA não fazer, ela faz jus à fama dela de ser a empresa mais odiada entre os gamers, né? Diferente das E3 passadas, eu não sei, tem um plural de E3? Acho que é E3s, E3s, né? Mudou o número já. Diferente das E3 passadas, a Nintendo deixou de fazer um Nintendo Direct especial para E3, né, o que eles chamavam de Nintendo Special Showcase, não sei, eles davam um nome lá, que é um Nintendo Direct um pouco maior. Desta vez, eles optaram por fazer dois Nintendo Treehouse, que aconteceram entre os dias 14 e 15 de junho, né? Esse Nintendo Treehouse, que eles também aconteceram no passado, trouxeram novidades dos principais jogos que vão ser lançados neste e no próximo ano, que no caso é o The Legend of Zelda, né? E também trouxeram produtores dos jogos e outras pessoas famosas dentro do ramo da Nintendo pra falar um pouco sobre as novidades. Foi a Treehouse, né? Foi basicamente Treehouse que sempre tem. Ou seja, não tinha nada pra mostrar e mostrou a Treehouse, que sempre teve e sempre foi, sei lá, foge dos padrões de você ver um gameplay, você ver coisa e acabou, sabe? Tipo, é muito extenso e é muito desgastante, você fica entediado às vezes, vendo o cara jogar com tanta pausa no meio. É que eu acho que a Treehouse é o que, eu acho que eu vou repetir até, mas é mais pra entusiasta. Se você gostou do jogo, você vai ver. Não é pra uma pessoa, é que nem falaram, tem acho que um site que colocou que foi a pior E3, a Nintendo fez a pior apresentação de todas, da vida dela, mas não foi uma apresentação, foi vídeo de gameplay, é exatamente o que a Treehouse faz, é pra quem quer saber mais do jogo. Então, eu não sei se foi ruim, pra colocar, né, como uma apresentação, não é uma conferência, mas eles falaram desde o início que não ia ser a Treehouse, e a Treehouse sempre funciona assim. Eu gosto, porque você vê curiosidade do jogo. Eu também gosto, eu também vi de um cara bem amador, assim, em produção de conteúdo dedicado a jogos, que ele falou que a apresentação da Nintendo durou uma hora e contou com um trailer de Pokémon e Zelda. Mano, o cara só assistiu uma hora do Treehouse, não foi que teve uma hora, né? Tipo, o Treehouse nem acabou, ele definiu que Zelda, tipo, e Pokémon foram o que definiram a E3 da Nintendo, né? É, eu gostei e não gostei. Eu acho que a apresentação pra E3, pro público geral, dedicada a jogos eletrônicos, falta. É, eu sei que a Nintendo tá investindo no mercado de nicho e a Treehouse faz sentido nesse modelo, mas eu não acho que isso dá um valor de competição de mercado pra Nintendo, né? Mano, ela perdeu muito em não fazer uma apresentação. Óbvio que eles ainda estão de luto por causa do Iwata. O presidente mor da Nintendo, Kimishima, não tem um carisma e nem apareceu lá. Ele nem tava lá, né? Ele é então... ele é tipo o gênio do mal por trás dos negócios, sabe? Ele não vai aparecer. O cara tá na E3, sabe? O cara não vai na E3, mano. Então, ainda tá faltando aquela pessoa pra identificar a Nintendo. Não a Red. O Kimishima, ele não é figura pública, né? Ele não sabe apresentar, então ele fica debaixo das cortinas. Mas o que você falou é verdade. Falta um representante. Que... Meu voto é no Shibata, eu já expliquei aqui nos podcasts passados. Bom, a apresentação da Nintendo, ela começou com o trailer de Zelda. Mas antes da gente falar de Zelda, eu acho que a gente precisa falar de Pokémon. Que eles trouxeram uns detalhes de uma vez só e depois acabou tudo que eles tinham pra falar de Pokémon na E3, né? Assim, essencialmente eles trouxeram o Junichi Masuda e o Shigeru Oshita. Como é que é o nome do cara agora? Eu não sei, eu uso seu japonês aí, mano. Mas em todo caso, eles trouxeram os produtores da Game Freak, a galera da Game Freak lá, pra conversar sobre o jogo. Esse outro japonês tava até com uma camisa da lua, né? Uma camisa havaiana com a lua. Então, eu não tinha reparado nisso, é que, tipo, como todo turista japonês se veste desse jeito, eu não me identifiquei, sabe, nem liguei. Falei, mano, é só um japonês lá com a camisa florida, sabe? Não me toquei que era por causa do jogo. E ele mal falava também. Era igual o japonês que jogou, né, o 3DS lá, que ele não falou nada, ele só sorria e jogava. E fez merda, né, porque ele deixou o Poplio morrer ainda. Ah, acontece, mano, o Poplio é fraco, né? Eles estavam lá, os produtores do Game Freak, pra explicar um pouco do jogo, enquanto os apresentadores iam jogando e fazendo perguntas, né? O Junichi Masuda, tipo, achei até engraçado, ele fala inglês, velho. Tipo, não sei por que eles precisaram de um tradutor, sabe? É, porque os caras da Treehouse tem uma boa quantidade que fala japonês, mano. Usa eles pra alguma coisa, né? Paga o cachê do cara já que tá lá, né? Eu acho que é mais precaução pra não perder. Eles devem falar inglês, mas devem falar, tipo, é igual o inglês. Igual o inglês do Miyamoto, tipo, ele entende, mas não entende tudo. Em todo caso, eles comentaram um pouco sobre os bastidores do desenvolvimento dos jogos, explicaram que o sentido do jogo ia ser mais baseado, né, na vida, ia falar um pouco mais da vida dentro da Terra, por isso que é o Sol que representa a vida e a Lua que representa a morte, enfim. Não, a Lua é a outra parte do Sol, é só a contraposto, não é a morte, caralho. Ele falou um bagulho assim, cara. Ele falou, Sol é a vida, porque é o que dá a vida a todas as pessoas, né? Dá energia. A Lua é a contraparte do Sol, porque ela também... Ela tem relação com a vida das pessoas, né? Porque a Lua, a maré sobe, as pessoas vão reagir e a maré subindo. Então, os dois têm relação com a vida, né? Vida e a morte. Isso senão ia ser repeteco do XY, né? Isso, exatamente. E diga-se passagem, tá no mesmo console, né? Sim. E eu não duvido que eles pegaram o mesmo código e, tipo, mudaram os modelos, né? Os Pokémon, acabou. Mas eles colocaram novo trailer, que era o compacto de tudo, dos outros dois trailers que eles tinham apresentado, né? E eles colocaram lá o japonês lá pra jogar lá com uma demozinha, né? Essa demo, tipo, ele começa na casa do treinador, né? E, tipo, logo de cara você vê, tipo, uns detalhes, assim, tipo, óbvio, a gente já tinha visto isso, o treinador, ele tá maior, né? Eu achei isso muito legal, porque ele agora, você consegue ter uma noção que você tem 10 anos, porque a sua mãe tá mais alta que você, eu achei isso muito legal. Então, a principal mudança são as mudanças de interface, né? O treinador tá maior e os movimentos dele tão mais legais, assim, tipo... Ele ficou idiota, mano. Eu olhei aquilo e falei, mano, se eu andasse do jeito que esse tinha adorando, eu ia ser assaltado no meio da rua. Você tá nova aí, Gilmão. Você pode andar do jeito que você quiser. Pica, pica! muitas coisas mudaram, assim. É, só um detalhe que na casa do treinador tem um Miau, tá? Eu achei mó legal isso. E ele é pequenininho, ele tem relação de tamanho com você. É, então, eu acho que isso vai ficar muito perceptível. Eu espero que essa percepção de tamanho seja refletida nos tipo, os monstros lendários, sabe? Porque, que nem no Omega Ruby, Alpha Sapphire, o Groudon tem o seu tamanho. Não, mas é, você não aparece, no... né? Ah, não, tá no, na parte mapa mundi, né? Eles, pra evento. Ah, mano, quando você tá lá na caverna lá também, quando o Groudon aparece, você é, tipo, não tem uma perspectiva de tamanho muito grande, assim, não tem uma diferença de tamanho muito grande. Sim, sim. Na Pokédex ele é gigante, sabe? Nos jogos, né, normalmente acontece isso, os Pokémon são gigantes e, tipo, na Pokédex eles são gigantes e no jogo ele é... Do seu tamanho, né? É mais estranho. Eu acho que eles estão trabalhando, porque uma das novidades, eu vou me adiantar um pouco na novidade, mas uma das novidades é que os treinadores aparecem na batalha agora, né? E no campo de batalha. E eu acho que isso, eles até agora, assim, até os Pokémon que apareceu até agora, tá refletindo o tamanho do Pokémon. Quando o Pokémon é mais alto que uma criança, ele é mais alto mesmo. Quando o Pokémon é do tamanho de uma criança, ele é do tamanho da criança. Então, eu não sei se você jogar um Alolan, o que, que vai acontecer. Um Wailord, se você vai desaparecer praticamente. Mas... eles vão ter. É verdade, eles vão ter que ver uma forma de fazer isso. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas até a perspectiva de Pokémon pra Pokémon é estranha dentro do. Pelo menos no jogo do XY, né? E no Omega Ruby. Vamos ver como tamanho, é que eles, né, também. Eles falaram que a câmera, a dinâmica da câmera tá muito melhor. E você vê, tipo, ele vai fazendo a transição, etc. E até o próprio treinador tem feições dentro da batalha, né? Eu não sei se é uma coincidência, mas na hora que ele tava escolhendo o golpe pra usar no adversário, tipo, o treinador colocou a mão no queixo e ficou pensando assim, né? Isso eu não percebi. Eu só percebi que agora o treinador tá dentro e dá close também no treinador. Que essa coisa da câmera dinâmica tinha no Pokémon Stadium, tem no Pokémon XY, né? Essa câmera dinâmica. Tem mais ou menos, né, mano? É feia, mas tem. E eu também não percebi se o lag foi resolvido, não, viu? Tem que jogar. Não, acho que não foi. Bom, mas ainda falando da mudança de interface, no menu da batalha, algumas coisas se tornaram, tipo, mais friendly, mais amigáveis. Mais intuitivas, né? É, e muito mais intuitivas, né? Primeiro que o menu se reajustou completamente. Então, você. O menu da esquerda. Tipo, as opções ficam na esquerda e quando você aperta, vem o menu da direita. De uma forma que tudo fica na tela ao mesmo tempo, né? E, por exemplo, em um golpe, você pode escolher ver as informações dele, né? Então tem uma opçãozinha já, um botãozinho do lado do golpe que você vê as informações. E ainda tem uma indicação que mostra se o golpe é super efetivo ou não. Sabe, isso é bem for dummies, mano. É bem for dummies, mas eu acho, assim, já mostrou que no Versus vai ter, né? Quando eles fazem aquela batalha que a gente vai falar depois, mostra que continua aparecendo o Super Effect e tal. Eu acho bom porque não tem como uma pessoa errar mais agora. Tipo, uma pessoa veterana ia errar, mas o iniciante erra muito. Então você sabe quando o golpe vai ser super efetivo, ou se você esqueceu que aquele Pokémon tem o segundo tipo dele. Que são mais de 720 agora, né? Então é bem complicado uma pessoa que começa a decorar todos. Como iniciante, eu curti, assim. É pra mim, e eu sei que já joguei bastante Pokémon, mas, sei lá, eu sempre esqueço, ou às vezes não sei o tipo de cada coisa. Eu acho que facilita pra quem não sabe. E quem já sabe, não interessa, velho. É só você ignorar a informação. Não... Se, às vezes até eu achei legal também que agora você não tem que ficar decorando mais se você deu debuff, eu não sei como eles falam no Pokémon. Mas se você diminuiu a accuracy, o ataque do Pokémon, agora você consegue ver as informações do Pokémon adversário. Você consegue ver o que, que tá diminuído e o que, que não tá. Eu achei isso bem legal pra não ter que ficar lá decorando tudo que você fez. Bom, ainda falando de mudança de interface, saindo das batalhas, né? O cara, ele tinha capturado um Ledba lá, né? E diga-se de passagem, eu achei legal o Ledba ser tipo um Pokémon meio peste, assim, né? Inicial? Ele vai... É igual no Gold Silver. No primeiro matinho ele tem, de manhã. Ah, é? Eu não lembro disso. Mas, bom, eu acho legal pra caramba, né? Ele capturou um Ledba, aí foi pra Pokédex, apareceu lá. Primeiro que apareceu artwork, não apareceu modelo. Que eu acho mais legal, né? Tipo, a artwork tá melhor desenhada no 3DS, né? Do que o modelo. O modelo é mais feio do que a artwork, né? E aí, já na Pokédex apareceu o próximo Pokémon que seria, né? Tipo, no caso apareceu uma Pokébola branca porque o cara não tinha capturado ainda o Pokémon que vem depois do Ledba na Pokédex, que é a Legian, né? E isso é específico. Eu tô com a impressão que isso é específico pra evolução. Porque quando ele capturou o outro Pokémon novo, um não mostrou. Eles não quiseram mostrar, eles fizeram até um corte pra mostrar só o Rotom Dex, assim, voltou. Aí quando ele capturou o passarinho, mostrou duas Pokébolas. Eu imagino que seja porque o passagem vai ter duas evoluções. É, não percebi isso. Então, eu acho legal pra caralho isso, na verdade, sabe? Você já captura e já tem uma noção se ele é evolução ou não. Porque imagina, mano, você pega um Pokémon novo e ele é a evolução do meio. E você não sabe, né? Eu espero que vai aparecer, tipo, uma antes e uma depois. É interessante mesmo. Isso é tudo pra facilitar, né? Pra uma galera que não conhece. Porque aquilo, a gente conhece. Puta, 720 pokémons, assim, a gente sabe quando é um pokémon evolução no meio. Mas pra criança que tá jogando agora, ela não sabe. É bem interessante mesmo, se for pensar. Então, e tem uma mudança de interface que eu gostei muito, que é aquele sentido aranha lá de quando um treinador tá próximo, né? Que quando você tá chegando perto de agora um treinador, aparece uma faixa preta. E a exclamação que ela corta em vocês, é muito legal isso também. É, e fora, meu, tem outras animações do treinador, tipo, no caso, era uma treinadora, né, que ele chegou perto. Ele foi um treinador também, um Mirim. É. Eles estavam. O modelo deles estava animado, eles não estavam paradões a estátua olhando pra frente, tipo, a menina ela tava jogando uma Pokébola pro alto, sabe? É, eu acho que esses pequenos detalhes vão fazer com que esse jogo seja muito bonito e tenha uma imersão maior. Eu sei que são poucas coisas, mas, tipo, puta, já traz uma diferença bem grande, assim. Eu acho que é justamente o que o Pokémon faz legal, assim, é manter o passado muito presente, assim, não evoluir, que o Jefferson não gosta, mas ele dá essas pequenas melhorias que dá um gostinho pra jogar. Eu gostei muito do tamanho, os treinadores, eu tô imaginando os líderes de ginásio, eu já quero um Pokémon World Championship pra ver todos os treinadores, todos os líderes e não sei o que, fazendo poses e tudo, eu achei isso sensacional. Pica, pica! Bom, tiveram os novos Pokémons, né? É, são três novos Pokémons, eles são Pestes, o Yungus, o Pikpek e o Grubbin. É, o Yungus é tipo uma doninha, é né? É o Donald Trump. Ele é a Game Slaver que vai ter pra do jogo, tá? É um Pokémon normal que você vai poder colocar seus A-Games e TMs à vontade lá, depois de capturar. E o Pikpek é aquele Pokémon pássaro inicial lá que você também captura, ele é um pica-pau. Ele tem skill link como Hidden Ability, aparentemente, senão como segunda Ability, mano, ele pode ficar tá bom. Chutando já, mano? Não, ele tá lá, tá escrito, é skill 1 lá, não sei qual é o skill 1, e a segunda era skill link. E o que seria skill link, João? Skill link é o que acerta sempre que... Eu não sei se é a quantidade máxima ou se é até 5, né? Acerta 5 vezes, vai. Golpes que podem acertar uma, duas, três, ele vai acertar 5 vezes o golpe. Sempre. O Cloyster tem é muito bom nele, então eu acho chutaria que vai ser legal no passarinho também. O Grubbin, ele é um Pokémon larva, ele é do tipo inseto e a ability dele é o Swarm. Eu nem sei o que o Swarm faz, mano. Deve ser a habilidade peste da vida. Tipo que é. Ele é o Pokémon foda-se. Só pra você capturar e ter no Pokédex. E ele nem apareceu no gameplay, né? Apareceu depois num vídeo lá, que não encontraram ele no final. É, Nintendo anunciando press release ainda. Grande merda. É, um dos principais novidades de Pokémon pra que eles trouxeram foi o modo Battle Royale, né? Que eles vão trazer agora pro novo jogo. Basicamente é um modo em que quatro jogadores batalham entre si e é cada um por si. É, e assim, vence quem derrotar todos os Pokémons do adversário. Você pode levar até três Pokémons, mas assim, é um por vez que você vai lutando, né? É assim, é aquele modo pra se jogar com quatro pessoas em Pokémon que não existia, sabe, em multiplayer. Você podia jogar em duplas, mas até o momento, tipo, não tinha alguma coisa que você pudesse bater em todo mundo, como tem em Smash, como tem, sei lá, em algum outro jogo aí. Eu não entendi como que alguém vence naquele modo. Porque, assim, acaba quando termina. Quando um personagem perde todos os Pokémons. Todos os Pokémon. Acaba quando três personagens perdem todos os Pokémons. É três? Eu pensava que era quando o primeiro. Não. Você mata um Pokémon, você ganha um ponto. E pra cada Pokémon que sobrevive no final, você também ganha um. Ganha quem somar mais pontos. Mas termina quando? Eu não entendi que foi isso, não. Mas termina... Eu entendi que é sobrevivência, é porque, mas... assim, vocês vão ver no vídeo, quando o Poplio matou o Litten, acabou a batalha. O Pikachu e os outros dois lá ficaram e acabou a luta e já deu o vencedor, que é o que matou o Litten. Aí faz sentido ser esse aí de quem matou ganhou um ponto. Mas é quando acaba, é quando morre um time todo, não é? Quando morre alguém, o time todo. Aí acabou pra todo mundo. Isso. Ah, então. É um modo bem for fun mesmo. Não tem... Sem chance disso pra ser competitivo. Não, ninguém tá esperando competitivo. Isso aí é um modo vou perder amigos. É esse o modo. Então tá válido. Então tá totalmente válido. Eu acho divertido. Se tiver um amigo muito nerd em Pokémon competitivo, aí você joga com três mais ou menos, é só todo mundo tacar ele e vendo o que dá, velho. Ver quem leva os Pokémon dele. É, isso. Ver quem faz mais ponto. Achei diferente e pode ser divertido. Pica, pica! Bom, da apresentação eles mostraram muito mais que isso, tá? É, só tiveram, tipo, dois detalhes que ainda vieram depois do press release, que foi a presença da Magiar na, basicamente, ela tem a Ability Soul Heart lá, que você ganha um de Special Attack pra cada Pokémon eliminado na arena, que ficou Fantasy, é né? É do seu time, ou é de qualquer? Tá descrito na arena. É, então é, então, nossa. Suponha que seja do seu ou do outro, né? Sim, é que no vídeo mostra do seu, né? Não mostra do outro. Eu não sou tão competitivo, então eu não sei qual a diferença que vai fazer, tipo, 4, 5 pontos a mais no Special Attack. É bastante. É bastante dano. E tem aquela regalia que eles vão distribuir depois que o QR Code da Magearna, né? Então, você vai poder pegar de um jeito ou de outro aí. Aí eles também mostraram, ou declararam as novas formas do Solgaleo e da Lunala, né? Dos lendários de cada jogo. Eles falaram formas, é que eles falaram fases, né? Igual fases da rua, né? O termo foi fase, mas eu entendo que é alguma coisa igual ao Prime Groudon e o Prime Kyogre, né? Pode ser. Que é o Full Moon Lunala e o Radiant Sun Solgaleo, né? É esse o nome? São esses? Exatamente. Eu não sei. É um modo Super Saiyajin aí de cada Pokémon. Eu achei interessante. Achei que eles ficaram bem estilosos. Não apareceu mais nada, né? Então só dá pra julgar a imagem. Eles estão estilosos. Com relação ao Pokémon, eu achei que eles trouxeram muita, pouca novidade, sabe? Tipo, sei lá, eu esperava mais, sei lá, alguma evolução dos iniciais, alguma coisa. Todo o gameplay dele lá jogando, achei entediante, tipo, nada demais, entendeu? Nossa, eu fiquei babando nos negócios, mas eu entendo. Vai de cada fã. Eu gostei muito do gameplay. Muito. Eu acho que informação não teve muita mesmo, mas eu adorei o gameplay. Eu acho que é importante. Primeiro que foi revolucionário, foi o primeiro gameplay de Pokémon na E3, né? Como assim? É pra primeira vez? Ah, sim, né? Sim. Eu não sei, achei que ficou faltando alguma coisa, alguma revelação de algum Pokémon que não seja, sei lá, um Rattata ou coisa do tipo. É que eu acho que foi um gameplay bom pra baba ovo de Pokémon e pra quem não baba tanto ovo, aí foi meio zoado mesmo. Como todos esperávamos, e como a Nintendo anunciou durante um mês, sei lá, The Legend of Zelda foi apresentada na E3, pela primeira vez, o gameplay, e logo de cara eles declararam o nome do jogo, que se chama The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que nome merda. Você não gostou? Achei muito ruim, tipo, é muito o que o jogo é, mas eu achei muito ruim esse nome. Cara, fala tudo de liberdade, tudo que o jogo é, mano. Então, exatamente, fala tudo que o jogo é, mas é que nome, tipo, Brave of the Wild, tipo, Skyward Sword, Ocarina of Time, Majora's Mask, que são os nomes tão mais legais, Spirit Tracks. The Wind Waker, que merda. The Wind Waker, mano, ah, da hora, bateu tudo bem. Então, normalmente é um item, né, e agora é o conceito, né, na verdade. Como é que você sabe que Breath of the Wild não é um item? É, pode ser, será que é aquele, é o gamepad do cara? É o PS Vita que o Link usa. É, eles vão te dar um catavento, você fica soprando. É um novo item do Gamepad. Mano, eles simplesmente, tipo, mostraram o primeiro trailer. A galera ficou babando já no trailer, aquela coisa. Fã da Nintendo, tipo, basta você mostrar o Link segurando uma espada e uma aquarela e vai ficar, sei lá, o cara vai ficar gritando durante o mês, sabe? Eu também gritei, óbvio, achei lindo os gráficos, aqueles peixes pulando fora da água e a Master Sword enterrada. É, mano, eu achei a coisa mais legal do trailer todo, que tem uma voz de gente, sabe? Tem dublagem o negócio. É, isso é muito importante. Tipo, vai ter voice acting no jogo. Mas já foi definido que o Link não fala. Ah, foi definido isso? É, já declararam. O Link não fala. Então, o Link não fala. Mas então, assim, a gente tem mais argumentos pra uma discussão futura. É, como não fã de Zelda, o trailer foi bom, sabe? O trailer deixou aquela vontade de jogar. Você vê o gráfico, você vê a paisagem, o mundo. Até quem não gosta fala assim, pô, isso aí é um jogo bom. O trailer eu curti muito. Um detalhe aqui, estão comentando, eu acho que o que foi apresentado na E3 é só uma demo, não foi tipo o início do jogo mesmo, né? Não, tipo, quando eles começaram o jogo? É. Eu acho que quando eles começaram já era o início. Porque era... Você acha? Porque foi meio assim, vai meu filho, sabe? Jogaram o Link lá e vai. Era o início, então, que sim. Você ganha o item primeiro, né? Você ganha aquele item lá, só se você teve toda uma... É, talvez possa ter tido toda uma pré-história, aí o Link morre e renasce ali, né? Talvez. Pode ser isso. Então... Muita gente tá associando isso ao The Legend of Zelda do NES, sabe? Que é mais ou menos assim, ó. Tipo, pega essa espada e vai. Numa entrevista, o Miyamoto falou isso, que esse Zelda é baseado no primeiro e eles quiseram fazer dar liberdade pro jogador. Mas sem ter uma história? Sem ter uma história, pro jogar, pra ter aquela sensação de que você tá descobrindo o mundo. Você é jogado no mundo e fala, ó, se vira aí. É basicamente isso, pra você ter... É exatamente essa sensação que se você jogar o primeiro Zelda, você tem. Tipo, você não sabe o que acontece, simplesmente você tem que sair de lá e fazer as coisas. É, e tem aquele velhinho com galho, no início... Com galho, tem o velhinho no início, né, que você fala com ele, ele fala, ô, mano, aqui já foi o Hyrule Castle, não sei o quê, então você tá meio... Tipo, até faz aquele do velhinho do Don't Go Alone lá. Vocês não acham estranho? Porque todo Zelda... Ele é feito de uma forma que o cara ele não precisa conhecer o resto da história pra jogar, né? Tipo, todos os Zelda não, assim. Não, mas, então, eu acho que não precisa conhecer o resto da história. O resto da história tá no próprio jogo, só que ele tem que descobrir sozinho. É que eu acho até... Eu acho interessante porque eu vou tomar muita porrada, mas Zelda não tem uma narrativa boa. Não tem histórias que são revolucionárias. Você sabe o que vai acontecer do início, do meio e do fim. Sabe que qualquer pessoa que fala um pouquinho mais que o normal é um sábio, por exemplo. Então eu acho interessante eles fazerem você explorar o mundo, sei lá, numa pegada meio Dark Souls, que você que tem que se interessar em conhecer o mundo, se for assim, eu acho bem interessante. É, esse Zelda ele tá bem revolucionário, né? É, o que foi apresentado é que o jogo ele contém N elementos de RPG, tipo, tem muito, sabe? Desde o fato de você encontrar roupas, itens, armas, tipo, no meio do jogo, sabe? E você começar a carregá-las, a equipar... E comer coisa, né, também. É, você começar a interagir com quase tudo no cenário, você poder colocar fogo na grama... Cortar você árvores. Poder cortar árvores, escalar montanha, barranco... É curioso, sabe? Porque esse Zelda, ele tá muito revolucionário. Mano, o Link pode pular à vontade, pra começar. Tipo, você não precisa ter um trigger, sabe? Você precisa ter um gatilho pra que ele possa pular, tem que estar tá perto de um barranco, né? Se ele pula só. É, você pula quando você quiser. Ele vai saltitando, mano. Que nem a mina conseguiu fazer lá, ele andando. A explicação do botão de pulo é pra ele escalar, só isso. Mano, eu acho que é necessário. E também escalar, eu achei escalar foi uma coisa diferente, porque até os jogos de mundo aberto, eles usam montanha como uma parede, né? Você não vai, você vai ter que dar uma volta pra conseguir ir, você não vai conseguir ir direto. E o Link não, o Link, ah, tem uma montanha, tá, ele se gruda aqui numa aranha e vai subindo o negócio, não importa o quão íngreme aquela merda seja. É, barranco também, ele tem uma definição, assim, ele vai subindo meio devagar o barranco, né, mas difícil pra ele subir, eu achei legal isso, sabe, é um detalhezinho. Outro detalhe, primeiro, o Link, ele tá destro, né, e vocês chegaram a ver o porquê que ele é destro? É, então, era isso que eu ia comentar, o Numa comentou que o botão de ataque pra controlar a espada fica no lado direito, né, do gamepad. Nossa, foi ridícula essa explicação, velho. Ah, o Numa hoje manda só explicação ridícula, eu tô salgado com isso. E hoje não, nesse T3. Eu ia falar que o João tá irritado, porque não tem Link mulher. Eu tô nervosíssimo, mas vamos continuar, depois a gente discute isso. O Link, ele, óbvio, tá mudando. Ele não usa só uma espada dessa vez, né? Óbvio que ele antes ele tinha slingshot, tinha outras coisas, né? Mas, mano, ao longo do caminho, ele vai pega uma espada e coloca nas costas. Pega um galho e coloca nas costas. É, quebrar a espada, né? Pega um machado. Galho. É, pega um machado e coloca nas costas. Você vê, tipo, ele tem 5 armas nas costas, tá ligado? E todas são tão... principais quanto a espada, né? Eu achei legal só que nível de importância que a mina foi lá explorando no início do jogo. Aí, ai, olha só, tem um castelinho assim, vamos entrar pra ver o castelinho. Aí tem uma flecha aqui, pegou a flecha. Abriu o baú, tem arco já. Já tem não deu nem 10 minutos de jogo, você já tá com arco. Achei bem legal isso. É, pode ser que você vá pra outro caminho e não encontre o arco. É, né? Mas imagina, você encontra o bumerangue, que legal. Aí eu tô falando com você, eu encontrei item Y. E você, encontrei o item K. Aí, mano, é legal isso. É bem interessante. A liberdade que eles dão pra você, esse mundo aberto, é que as pessoas vão vivenciar experiências diferentes, né? Então, como o Jomon falou, um pode encontrar um arco, outro um bumerangue e assim vai. A única coisa que você tem que fazer é explorar. É questão de gosto, né? Então, a liberdade, ela tem os poréns, né? Você vê, nesse jogo você vai ter que administrar recursos, né? Tipo, o Link, ele vai ter que comer pra aumentar a vida, sabe? Se ele tiver % de vida e aumentar os status dele, né? É, vai ter que cozinhar também. Tem uma parte que mostra ele pegando uma panela e jogando coisa pra cima, né? Provavelmente ele vai ter que colher item, caçar. óbvio, tem muito animal dentro do jogo também, tem os veados lá e etc, né? Tem os goblins, né? O recurso não falta, né? Você mostra lá, você estoura a bomba na pedra, você consegue pegar topázio dentro da pedra. Você vai, mata os bichos, consegue as armas. Tá, a arma tá falhando, vai lá matar bicho, que os bichos têm. É, quer um escudo? Vai matar bicho, que os bichos têm escudo. Pelo menos você pega um escudo meia boca. É, eu achei bem legal mesmo. Você atira com arco e flecha nos veados, que o Mario falou. É bem legal mesmo, eu achei bem interessante. Eu também acho que, pelo menos na demo, o recurso não falta, mas é aquela coisa, né? A gente só viu a primeira área, talvez. Talvez, assim, sei lá, se a Nintendo for mais hardcore, sei lá, tem algumas áreas que fica mais difícil você caçar ou você. Aí você volta pra grindar os recursos. É. Eu tenho certeza, assim, que vão ter áreas que são mais difíceis do que o começo, né? E você vê, tem uma hora que eles começam a entrar numa área que só tem neve, né? Eu acho que nessa parte, tipo, os recursos vão ser limitados. E o Link, né, começa a sentir frio, né? Eu não vi tudo o que como você faz pra tirar o frio dele, mas ele começa a sentir, ele tem uma relação com o ambiente, né? É, então, os efeitos climáticos, eles transformam o jogo, né? Tem coisas desse tipo, sabe? Eu vi que na neve ele consegue usar, que eu achei genial, ele consegue usar o escudo de snowboard. Achei isso absurdo, cara. Mano, absurdo é o tamanho do mapa do jogo. Eles definiram que o mapa vai ser 12 vezes maior do que os jogos anteriores de Zelda. Do que o Twilight Princess, especificamente, né? É, de Twilight Princess. E eu vi um gif da expansão do mapa, tipo, eles saindo do zoom, sabe? É, os caras, eles tinham completado uma manchinha do mapa, um pontinho assim, sabe? É, que pra eles parecia ser o mapa total. Aí ele começou a dar zoom out. Aí zoom out, zoom out, zoom out. Ele deu umas 4 vezes. Mano, ele não tinha feito 2% do mapa. Alguma coisa desse nível, sabe? É muito grande, muito grande. Eu sei que, assim, pra maioria das pessoas, é só ver os jogos hoje em dia, todo mundo gosta de open world, mas pra mim, todo esse tamanho, eu acho muita encheção de linguiça. Tipo, você anda, anda, anda e não faz nada, sabe? Você, assim, tá, você explora alguma coisa assim, mas é andar por andar. E eu odeio quando o jogo me faz, tipo, ter que caminhar, tipo, eternamente pra alcançar... Sei lá, eu espero que tenha checkpoints ou sei lá, alguma coisa pra que você consiga atravessar o um mapa sem depois ficar caminhando. Ah, não, isso é certeza que vai ter checkpoints pós-explorar. É, então isso. O que eu acho importante, e que eu acho que é aquela coisa que o Jefferson acabou de falar, eu acho importante eles, obviamente, entreterem enquanto você vai explorando esse mapa. Porque se vai ser um jogo open world, vamos seguir no exemplo do Witcher. Se você encontra um lugar que tem um boss especial. Que aconteça um boss especial ali, entendeu? Tem lugares com boss especial, outro com NPC. Trajan Zelda é um jogo conhecido por sidequests, eu quero ver essas sidequests espalhadas pelo mapa, assim, de uma forma bem legal. Pra eu me entreter enquanto eu tô fazendo esse mundo enorme que eles estão propondo. Porque só explorar por explorar, sinceramente, assim, é muito legal, mas uma hora cansa. Vocês não acharam que pelo menos o primeiro mapa não tem nada, a não ser arbusto, sei lá, árvore? Aparentemente só tem aqueles carinhas, né, os goblinzinhos, o acampamento de goblins, eu só vi isso também. Eu não sei se é porque é a demo e eles não querem mostrar nada da história, eu não sei, ou se eles querem justamente que você treine nesse pequeno mapa aí, nesse primeiro mapa. É, eu acho que é muito demo ainda pra gente, tipo, definir, sabe? Eles já falaram muita coisa sobre o jogo, tipo, eles falaram que no mapa vai ter, tipo, umas 100 dungeons espalhadas, sabe? Naquele Shrine of Trials lá que eles estão falando, né? São pequenos espaços, igual no Metal Gear 5, sabe? Uhum. Tipo, são pequenos espaços que você vai ter que derrotar os monstros ali e dominar. É interessante, é interessante. Entretém um pouco. Tem que ver, porque é a primeira vez que Zelda, obviamente, é a primeira vez que Zelda vai pro mundo aberto. Tem que ver como que eles conseguiram fazer se comportar, né, nesse mundo aberto. Além dos jogos, eles já anunciaram os amiibos, né, do Zelda, né? Já existem 3 amiibos do Breath of the Wild e 2 deles são do Link, né? Um é do Link segurando um arco, o outro dele é montado em cima de um cavalo, né? E o terceiro é de monstro, guardião, mas ele já... né, que eles chamam Guardian. É, ele é o primeiro amiibo articulado, né? Eles não explicaram o que esses 3 amiibos vão fazer, mas eles mostraram o funcionamento do Wolf Link, né? É. Você pode invocar o Wolf Link no meio do jogo e ele vai te ajudar a enfrentar monstros, né? Ele entra pra fazer um paradoxo, né? Que igual o GamesFather comentou. É, a gente não vai definir, já tentar definir, tipo, uma posição do jogo dentro da linha temporal de Zelda. Certeza, né? Que não é no momento de Twilight, né? Isso eu tenho mais certeza absoluta. Então, eu ouvi rumores que o jogo se passa depois de Wind Waker. E eu não sei se eu posso dar spoiler ou não, mas existem motivos pra isso. Então, o bicho que apareceu no E3, né? Na demo, o bichinho d'água lá, o que saiu do meio da água. O Krokorok é o nome dele? Não sei, esse nome então, de Pokémon. Não é por isso, tinha um comentário do final do Wind Waker, que obviamente acontece alguma coisa pra, que deixa a Terra daquele jeito, entendeu? É, mas, no, mas o Phantom Hourglass, ele ainda tá molhado e depois no outro já, no Spirit Tracks, já tá seco tudo. Ah, isso é verdade. Então não isso é spoiler verdade. Que o mundo ficar seco de novo. Não, é spoiler pra quem não jogou os jogos, né? Ah, agora já foi, né? Já deu. Vai fazer 10 anos já essa porra. Agora com relação ao Wolf Link, eu achei assim uma funcionalidade legal pro Amiibo, assim. Eu fiquei até com vontade, eu achei bonito porque eles foram caprichados o suficiente pra fazer o Wolf Link na arte desse novo Zelda. No outro Twilight Princess ali no meio do. Pô, você ia ficar estranho pra caralho, né, mano? Ia ficar muito feio. Eu não duvido nada. O jogo é todo cel shading e aparece um monstro, tipo, meio dark, assim, mal detalhado, né? Ai, mano, mas eu achei mó legal. Até fiquei com vontade de comprar o Amiibo do Wolf Link por causa disso aí. Tava fazendo a função. E os Amiibos, assim, pelo menos eu achei. Mostrando, achei bem feito. Tirando o Guardian, que tá bom, ele é legal, ele é articulado, mas ele é feio pra caramba, velho. Ele não é, por enquanto, ele não é nada memorável, né? Ele é só o bicho que apareceu no primeiro trailer. É, mas não é o bicho que aquele fala, nossa, que bicho foda, tipo, parece só, sei lá, uma... É uma máquina, né, um bicho só. Não, mano, eu quero entrar na polêmica. polêmica não, só pra você. Não é polêmica pra mim, a internet está discutindo. Então tá, Jumon. O Jumon, ele quer falar sobre a polêmica da falta do personagem feminino no The Legend of Zelda. Então, o problema não é faltar personagem feminino, porque se não tem personagem feminino, dane-se, assim, né, puta, eu fiquei triste que não... Que quando veio o voice action, eu falei, putz, a Emily Rogers acertou. Daqui a pouco aparece Link fêmea. Aí aparece só o Link pelado. Eu falei, ah, então não vai ter, acho que Link fêmea mesmo. Link menina, né, eu vou dizer. E aí, mas o problema foi depois, como se explica, né, que o Onoma, perguntaram pro Onoma pra ele falar sobre esse rumor, e ele foi lá e se explicar. E se explicou assim, né, a gente queria falar no Link menina, a gente pensou no Link menina, mas o jeito mais fácil é a Zelda, a gente colocar a Zelda. Mas se a gente colocar a Zelda jogável, o Link não vai ser mais principal. E a gente não quer o Link não principal. Então no final a gente tira o Link menina. Ele tipo, ele falou, não disse nada, ele deu uma opinião super, assim, não faz sentido. Você tem jeito de resolver isso. Então é melhor não falar nada. Falar assim, ah não, não entrou, agora não entrou. E esse é o problema pra mim. É a explicação que você dá e os fãs enchendo o saco falando, ah não, é a Lori. Mas isso aí é retardado já. Então eu nem discuto tanto, mas... Ah, a Lori do Zelda vai estragar. Mas o problema é a justificativa que o Onuma faz, mano. Isso não precisa dessa justificativa. Ficava quieto que era melhor. Ele não sabe o que explicar, não passou da ideia dele fazer fazer uma opção de personagem, pode ser menino, pode ser menina, então eu acho que é aquela coisa, ele se confronta ele com uma pergunta que ele não sabe explicar e pra onde ele vai, tipo, é da merda, tipo, na cabeça dele o Link é masculino e acabou, entendeu? O resto é tudo expectativa de fã. Não, sim, exatamente, mas... Eles sabem enrolar, esse que é o problema. Eles sabem falar, ah, a gente não pensou nisso. Podia ser um negócio assim, não falar da Zelda. E porque ninguém pediu a Zelda? Ninguém tá falando que quer jogar com a Zelda. Então as pessoas que querem isso querem uma versão feminina do Link. Igual você quer uma versão feminina do treinador Pokémon. Você não quer jogar com a mãe do treinador. Jogar com a mãe do treinador, acho que é uma coisa extremamente bizarra. É, mano. Do mesmo jeito que jogar com a Zelda. Você tem dois jogos de CDI, né? É, eu acho que você ia colocar um handicap muito alto, ela não pode correr muito, senão a artrose dela pega, sabe? E a sua opinião, Mario, sobre isso? Cara, eu acho que eles cagaram no pau em não colocar um personagem feminino, porque eu já tinha comentado isso com você, essa foi a maior mudança do personagem Link até o momento, sabe? E se eles estão mudando tanto, por que eles já não permitem algo que... Vai chamar a atenção da mídia, que vai trazer novos jogadores pra Zelda, talvez, possivelmente, né? E óbvio, existem fãs femininos de Zelda, mas é porque elas nunca jogaram como personagem feminino, né? O Lincoln tá aí, a personagem... E isso é uma coisa que eu quero falar. A Lincoln, ela não é o Link. Ela é uma personagem, né? Ela é outra coisa. Então a Lincoln não é... Você não vai jogar com a Lincoln, você vai jogar com a Link mulher. Porque a Lincoln tá na lore dela, que ela não é herói. Não, é basicamente isso. Eu acho que em relação a Lori, mano, ele já. O Link já não tá usando só uma espada, ele pode usar, tipo, machado, etc. É óbvio, a única coisa que não muda é a característica de cabelo, a cor do cabelo, mano, o ouro. O Link, né? Tudo é peste, ele é rosa, o cabelo dele é rosa, velho. Não, tudo bem, mas na ordem cronológica, né? Que eles foram mudando tendenciosamente, hoje em dia é de um jeito que não muda, né? Mas eu acho que eles deviam ter feito assim. Óbvio, a discussão sobre a abertura que eles estão dando pro personagem nunca vai acabar, né? Porque se eles possibilitarem um personagem feminino, eles deveriam possibilitar tons de pele, tom de cabelo e por aí vai, né? Mas eu acho que um bom começo deveria ser com um personagem feminino. Então, ainda mais no mundo que a gente tá hoje, sobre todas as polêmicas que a gente tá enfrentando em relação ao universo feminino. Talvez a polêmica chegou tarde, né? Porque esse jogo tá em desenvolvimento há muito tempo, né? Aí talvez eles não quiseram até falar, ah, mas quando apareceu o primeiro trailer de 3, a galera já achava que era um Link mulher, né? É, mas até apareceu o primeiro trailer, já estavam trabalhando no jogo, então. Ah, mas do jeito que esse jogo demora, velho. Não, tá tudo bem, eles são, o que eu tô falando é, talvez eles não quiseram refazer as coisas, só isso. E no segundo dia da Treehouse da Nintendo na E3, a gente pôde acompanhar diversos jogos anunciados para o 3DS, ou pelo menos datas e novas informações anunciadas para os jogos que a gente já sabia que seriam lançados, mas a apresentação começou com um bate-papo sobre Pokémon GO, que trouxe uns desenvolvedores da Niantic, né, que é a desenvolvedora do jogo, e contou com a presença do Junichi Masuda e do Miyamoto, né? Não que o Miyamoto tenha feito muita coisa, porque basicamente ele só ficou segurando o Pokémon GO Plus lá na apresentação, né? E nessa apresentação eles falaram um pouco sobre o desenvolvimento do jogo e, assim, eles debateram o conceito de captura de Pokémon dentro do game, né? Como ele tá trazendo um pouco de inovação pra forma como os Pokémon vão ser capturados, né? E eles também comentaram um pouco do relacionamento do jogo de Pokémon GO com a franquia principal, né? Com a franquia dedicada dos jogos de consoles portáteis da Nintendo, né? Assim, basicamente, o que contou mais, assim, das informações que eles revelaram é que, primeiro, a data de lançamento do jogo, né? Ele vai chegar em julho para dispositivos móveis e eles pretendem, segundo a Niantic, lançar, tipo, conforme o tempo, assim, outras gerações de Pokémon pro jogo. Quando ele for lançado, vai chegar só com 150 primeiros, né? E isso é devido ao 20º aniversário da franquia, né? Mas a Niantic falou que eles vão levar algum tempo até que eles consigam lançar todas as gerações. Mas que eles pretendem fazer isso, né? Eu achei o trailer, né? Eles mostraram uma hora uma cena do Charizard evoluindo, né? E depois no Pokémon do 3DS, depois no Pokémon GO. Eu achei muito feio o Pokémon GO, tava mais feio do que eu tava imaginando que tava. Eles fizeram um gameplay na hora lá na E3 lá e... Não, óbvio, né? Vai ter uma certa diferença de dispositivo pra dispositivo, e isso ainda é pior. Mas não é o comercial que eles mostraram de Pokémon GO lá, que você vai sair pelas ruas, vai encontrar um Pikachu, tipo, no seu jardim, assim, ele todo bonitinho, vai vir falar com você e vocês vão viver felizes para sempre juntos, sabe? É meio bugado o jogo, bem bugado mesmo, sabe? Meio elogio, né? É bem elogio mesmo, porque eles usaram 3-4 celulares diferentes pra mostrar o cara capturando e o cara tava dando swipe pra jogar Pokébola e não tava reconhecendo. Foi uma bela de uma apresentação ruim. Foi uma beta. O que eles tentaram focar foi no Pokémon GO Plus, né? Que é aquela pulseira que você vai poder comprar à parte por $35, né? E ele vai ter um sensor de vibração e uma LED que vai indicar se o Pokémon tá próximo ou não, né? O que eles revelaram é que o Pokémon GO Plus vai permitir que você capture o Pokémon sem o uso do celular. Então, se você tiver com a pulseira e a LED ficar verde, quer dizer que um Pokémon tá por perto e você pode apertar o botão pra capturá-lo. Se você fizer isso, tipo, acho que tem uma chance de você capturar ou não. E aí a LED vai indicar, tipo, com cores do arco-íris que eles falaram, né? Se deu merda, vai ficar vermelho. Se deu merda, seu Pokémon explodiu, né? Ele te matou, né? Tomara que isso possa acontecer, tipo, Pokémon selvagens possam te atacar no meio da rua, né? Até porque você não tem Pokémon pra te defender. Falando do reloginho lá, é muito caro, $35, é o preço de um jogo, velho. Cara, mas vende essa merda. Não, eu não tô falando que não vai vender, eu só tô falando que, pra sei lá, você tomar em conta que aquele bagulhinho do If 2 era $20 e vinha com o jogo, velho, tipo, isso aí parece quase a mesma coisa, $35 é um absurdo, velho. Só que ele não conta passo, ele não é pedômetro, né? O que eu tô achando, assim, é que parece que a Niantic não consegue terminar o desenvolvimento do jogo, né? Por mais que o jogo já tenha sido anunciado. Mano, cada vez mais eles trazem uma... eles revelam uma funcionalidade, né? Eles comentaram que o jogo vai ter um recurso de câmera que você possa tirar fotos com os Pokémon, né? É, como é? Confidencial, né? Todas as fotos. É, que grande merda, né? Feio, velho. E o Junichi Masuda vai fazer o áudio do jogo, né? Eu só acho meio perda de tempo, assim, porque eu não acho que o cara vai escutar o som do jogo, sabe? Tipo, se ele tiver com o celular no meio da rua, ele simplesmente vai pegar. Acho que ninguém vai jogar com um fone de ouvido. Bom, em relação a tudo isso, o Pokémon GO Plus também lança em julho, né? Mas sem uma data prevista. Em relação ao Brasil, não se sabe se o jogo vai estar nas lojas brasileiras, né? Provavelmente vai ser o mesmo esquema do Mitomo e o jogo vai ser lançado para as lojas americanas. Você vai ter que fazer algum esquema de trocar de conta para uma conta americana para conseguir baixar. A Nintendo também havia comentado no dia 14 que eles revelariam uma nova IP. E no dia 15, eles acabaram anunciando um novo jogo chamado Ever Oasis, né? Ele basicamente é um novo RPG em que você pode ter seu próprio oásis e você se aventura em um sistema de RPG, em action RPG. Você entra em dungeons, resolve puzzles, enfrenta monstros e inimigos e você consome recursos para aumentar seu oásis, né? Que é uma cidade que você vai ter no meio do deserto, né? Olha só que nome você tinha. O que, o Ever Oasis? O Oasis é uma cidade que você tem no meio do deserto. O que vocês acharam do jogo? Mano, eu achei que é o Final Fantasy Crystal Chronicles do 3DS. Eu achei muito parecido. Tipo, eu olhei e falei, nossa, isso aqui tá tão normal, sabe? É, eu achei uma mistura de tudo, na verdade. Eu vi a menina da apresentadora do jogo lá da Treehouse falar: ah, esse é o jogo que tem tudo que eu gosto, sabe? É, ele é uma mistureba. Ele tem um sisteminha de RPG lá, action RPG igual Final Fantasy e outros jogos aí, Monster Hunter. E ele tem um sistema de criação de cidade e customização, assim como vários outros jogos. É tipo Phantasy Life, se for pensar, né? Mais ou menos. É, mais ou menos isso. Eles pegaram toda a experiência que tiveram fazendo o Zelda e fizeram, sei lá, alguma coisinha com dungeons, com puzzles parecidos, assim. O jogo é pra 2017, então eu não queria falar muito mal, assim, dele, porque ainda muita coisa pode mudar, mas, assim, não parecia um jogo, assim, sei lá, bem feito, tipo... claro que não é pra maioria, é um jogo mais casual, mas, assim, as dungeons que eles mostravam tava muito simples, tipo, a solução dos puzzles tava meio ridícula. E o sistema de trocar os três personagens lá, tipo, um tem um bastão que quebra, o outro fica rolando, eu não achei tão divertido, não. Você falando assim, os personagens parecem muito mais inúteis, né? Tipo, um rola e o outro quebra o bastão, que merda. Eu também não achei os gráficos muito bonitos, não, viu? Sei lá, pra um jogo atual do 3DS, tipo, porra, 4 anos depois que o console foi lançado, era pra eles estarem fazendo jogos a nível de Pokémon e outros games que foram lançados recentemente, sabe? Era melhor ter feito outro remake de 64, né? Faz o Qual Conker, remake você o faria? O Conker. Conker pro 3DS? Eu acho que venderia bastante. Venderia bastante, mas eles não têm... a gente tá desconsiderando, obviamente, toda a treta com a Rare que tem, né? É, capaz de... eles falarem, vamos fazer assim. Eles anunciam um Conker pro Xbox One e um dedo do meio pra Nintendo. Box Box Boy, a continuação de Box Boy, segundo Jomon, eu nem sabia. Eu descobri o jogo agora na E3, eu achei bem legalzinho o gameplay. É um indiezinho divertidinho. Eu descobri que é da Nintendo agora na E3. Eu pensava que era um negócio que tinha pro Steam. Aí eu fui ver assim, a HAL Laboratory que tá fazendo e faz o jogo, né? Fez o primeiro e fez esse agora. E eu achei bonitinho também. Eu, sinceramente, eu falei, mano, vou perder meu tempo aqui. E eu achei, eu gostei do que eu vi. É a sequência, o primeiro jogo foi bem recebido pela crítica, ele é simples, né, pelos produtores de Kirby, então acho que não tem muito o que falar, é um puzzle, sei lá, preto e branco divertido. É baratinho também, não é? O primeiro sofreu desconto na E3, acho que tá $3, a sequência eu não sei quanto vai ser. Mario Party Star Rush ganhou o primeiro trailer, né? Ele havia sido anunciado no dia 14 e comentado que a Nintendo mostraria o gameplay dele, né? Como eles já tinham anunciado, o jogo ele traz alguns diferenciais do Mario Party clássico. Pra começar, se você for jogar no modo tabuleiro, você não tem turnos, né? Você começa jogando com Toads e todo mundo rola o dado ao mesmo tempo, né? Depois que todo mundo rolou os dados, todo mundo se movimenta junto, né? Tipo, cada um escolhe pra onde vai, e não sei se tiver conflito de lugar, etc, mas a partir do momento que todo mundo escolheu pra onde vai, os todos se movem ao mesmo tempo, né? Eu só já quero comentar que eu achei esse recurso ótimo. Mano, Mario Party demora muito, tipo, quando todo mundo, sabe, você tem que esperar um turno de cada jogador. Tá? Isso é uma coisa que eu tava pedindo na série faz tempo, velho. Tipo, o problema não é jogar 50 turnos, o problema é jogar 50 turnos esperando o seu amigo lerdo que não decide pra onde vai e o que quer fazer. Isso é, sei lá, isso sempre me irritou na franquia, tipo. E isso não vai mudar, né, porque você vai ter que esperar o cara fazer o turno, na verdade. Mas você faz o seu enquanto faz o dele, né? É. Eu acho que isso... Aumentar, tipo, eu não vejo problema no console, né? Porque é igual você tá jogando um jogo de tabuleiro com os amigos. Mas no portátil, com a experiência muito mais sua, eu achava que isso atrapalhava muito. Eu nunca gostei de Mario Party em portátil por causa disso. Porque tinha que falar esperando. E aí você olha pro outro lado e começa a brisar. É bem chato. Aí eu achei isso legal para a experiência no portátil. E parece que eles vão voltar com os tabuleiros normais, né? Não aqueles esquemas do Island Tour lá, que é um tabuleiro diferente, assim, sabe? Muda completamente o gameplay, né? Você vai ter que buscar por estrelas de novo. É normal, né? Entre aspas, né? Que eu falei com o Jefferson um pouco antes e vai ser em grade, né? O negócio em grid, negócio. Não vai ser caminhos pré-definidos. Mas isso é porque eles estão te dando a opção de você todo mundo se movimentar ao mesmo tempo, né? Eu acho melhor, porra. Vai aumentar muito o tamanho do mapa, sabe? O único detalhe é que você não começa jogando com os personagens, aparentemente, né? Eles não revelaram detalhes. Parece tipo, que é você com Toad, né? Tipo, pelo menos nesse mapa que eles mostraram, você começa com Toad. Aí você só pode pegar o personagem quando você encosta nele. Você recruta ele e aí você pode ir trocando de personagem, tipo, a qualquer momento, né? Isso eu não gostei, porque eu queria jogar com a Rosalina desde o início. Eu acho bem legal, na verdade, porque vai permitir que você brigue mais com seus amigos, sabe? Tipo, porra, pegaram a Rosalina de mim, filha da puta. Não, a Rosalina vale mais que a estrela do jogo. Vocês ficaram com a sensação que esse jogo foi feito pra vender mais amigos ou não? Também, eu acho que é aquela coisa, né? Ah, puta, a gente vai... É que eu acho até estranho que não vai ter outro pro Wii U, né? O Wii U tá tão mal que eles falaram, vamos fazer outro pro 3DS. E eu acho que é igual o Mario Party... Qual foi o último? Foi o 10 ou foi o 11? O Mario Party 10, que é o do Wii U. 10, então, igual o 10. Eles lançaram junto com uma linha de Amiibos. Eu só espero que eles não façam igual o 10 e tenha mapa que você libera só com Amiibo. Isso eu acho uma canalice. Junto com o jogo, pelo menos no dia anterior do jogo, eles já tinham anunciado uma nova linha de Amiibos, né? Basicamente, são Amiibos já existentes da série Mario com novas poses, além do Amiibo da Daisy, da Luigi e o do Boo. Sendo que o do Boo, ele brilha no escuro. Isso é super show de bola. Eu acho que eu vou pegar, talvez, outra Rosalina, vou pegar a Daisy e o Boo. E pra aqueles nintendistas chatos que pediam o Amiibo do Waluigi, ele é sonho realizado, né? É verdade, é verdade. Tem uma placa, né, de um cara no jogo de futebol escrevendo que eu quero o Amiibo do Waluigi. Só espero que ele não seja igual o Morph, né, mano? Não veio com aquela cara de batata lá. Ah, não, mas quando é meio cartoon, eles não erram. Eles erram quando vira gente. Aí é um problema. Segundo Jomon, o próximo jogo caguei da lista é o Yokai Watch 2, que eles também mostraram no Nintendo Treehouse. Assim, não tem muito o que falar do jogo, tipo, é exatamente que ele já era 2 anos atrás, quando ele foi lançado no Japão, né? O único detalhe é que foi anunciado que ele vai chegar no dia 30 de setembro nas versões Bone Spirits e Flash Souls. É igualzinho o primeiro jogo, até os ataques dos yokai são iguais. Eu fiquei, sei lá, eu não senti a diferença, tipo, achei a mesma coisa, sei lá, só a história é diferente, eu espero. Mas você vai pro Japão feudal, ou não, você vai pro Japão lá de 60 anos atrás, não. Japão com problemas financeiros. E na sequência, a Nintendo anunciou a data de lançamento para Dragon Quest VII, né, Fragments of the Forgotten Past. O jogo vai ser lançado no dia 16 de setembro no Ocidente, né? Chupa! Por que chupa? Mano, vai lançar essa porra. Demorou muito tempo, mas vai estar aqui, isso é importante. Demorou muito tempo pra vir pro Ocidente o jogo Dragon Quest VII, aí você tá falando. Exatamente. Eu concordo, porque não demorou tanto assim pra versão do 3DS chegar no... Assim, considerando que tem toda a questão... Vai dar praticamente um ano desde o anúncio, não vai? Foi ano passado que eles anunciaram. Foi, mas é que eu tô considerando que, mano, Dragon Quest VII tem o problema de localização, etc, sabe? O problema de localização é que os caras não querem... Os caras, eles sabem que traduzir tudo aquilo não dá tanto dinheiro. É o mesmo problema de Xenoblade, né? Os fãs fossearam tanto que receberam, pronto. Então por falaram isso que a França, né, foi muito importante nisso. Monster Hunter Generations, eu não assisti o trailer na E3, eu nem sei o que apareceu. Não falaram data? Eu também não vi. Eu tava pulando em leitura dinâmica todos os trailers. Foi confirmado que, tipo, no dia 30 de junho, se não me engano, ele vai ganhar uma demo e que vai ter conteúdo extra, tipo, pros donos de Monster Hunter Fortnite. Caralho, vai ser tão chique assim essa demo? Não que a demo vai ter conteúdo extra. Ah, tá, o Monster Hunter Generation. É isso. Justo. E que eles vão distribuir a demo por e-mail também, né? Pra quem tem um bumbum dourado. Eu não manjo. Eles vão dar uma roupinha de Baby Tigress Feline pro gato, sabe? Pro Feline. Mudou o assunto, voltou pro negócio dos bônus. Não, ok. É que eu tava falando que tá distribuindo a demo por e-mail também. Eles fizeram isso. E também tá no Humble Bundle de você poder comprar a demo por 4 dólares. Nossa, comprar a demo? É, pra você ter acesso antecipado se você não foi escolhido pela Nintendo, agraciado. Isso é uma forma bem tosca de se ganhar dinheiro. Mas a gente com um monte de outras demos. É que o Humble Bundle é uma coisa mais de caridade, né? Sei lá, na verdade você tá doando, né? E com relação ao que teve de Monster Hunter Generations na Treehouse, foi um cooperativo, 4 pessoas jogando lá e derrotando um bicho que eles demoraram acho que uns 10, 15 minutos pra enfrentar como todo Monster Hunter, mas assim, pela gameplay parecia um jogo mais simples e mais acessível. O Tokyo Mirage Sessions também foi apresentado na Treehouse, né? É um novo trailer, até porque o jogo vai ser lançado já na semana que vem, né? 24, né? 24 de junho. Basicamente, o trailer, ele mostra uns detalhes do jogo e ainda com áudio em japonês. Tava legendado, sabe? Mas dublado já tá anunciado há muito tempo que não vai ser dublado. Mas eles podiam dar um áudiozinho. Eles mostraram também o gameplay, que foi o único gameplay que eu assisti porque Shin Megami Tensei. Mano, eu tava muito desesperançoso, porque foram discussões aí, eu perdi o tesão no Tokyo Mirage Sessions, voltou todo assim, um hype no total com a Treehouse falando dele, pegando as músicas, ouvindo de novo. Eu tô numa delícia aí esperando dia 24. O único problema é que não tem outra maneira de você comprar o jogo sem ser por, sei lá, R$300, sabe? Mercado Sims, mano. A gente se vira nisso, né? Fazer o quê? Até na conversão do dólar, né? Você vai se fuder muito pra comprar. Vai, sei lá, sair R$250 mais as taxas, então... Mas isso aí é o problema de ser nintendista. Isso aí é outra história. Não é um problema só do Tokyo Mirage Sessions. Era o problema do Star Fox Zero, só que ninguém quis encarar esse problema. O próximo lançamento para o Wii U, assim, grande da Nintendo, é Paper Mario Color Splash. É o selo de Jomon Kagei. Cara, eu não sei, eu acho que a gente tá sendo um pouco precipitado pra falar do jogo. Ah, não, mano, eu comprei o Sticker Star. Eu tenho, tipo, uma gordurinha pra xingar os Paper Mario, pelo menos mais uns 3, assim, eu posso xingar. Esse Color Splash tá nessa linha. Vai se foder, mano. Nesta sequência, então, você só pode, tipo, parar de xingar New Super Mario Bros. 2 depois que eu comprei, tipo, New Super Mario Bros. Wii U, tipo, New Super Mario Bros. Se você comprou New Super Mario Bros. Wii U e não curtiu, pode xingar o 2, assim, nessa lógica, assim. Ah, não, mano, mas é RPG sem experiência, cara. Você só tá num RPG porque você gosta de ver turnos, é isso, é basicamente isso. E você tem que ficar grindando, pegando adesivinho, agora você tem que pegar a corzinha. Ah, não, mano, os caras conseguem... Eles fazem a continuação do jogo que ninguém gostou, porra. O Jomon pode xingar, porque esse jogo... Até a história de como ele foi feito, foi depois de ter feito Sticker Star, eles se reuniram numa festa e, vamos fazer outro Paper Mario. Então, eles acharam que, a gente terminou esse e vamos fazer outro, entre aspas, do mesmo jeito. Então, vai ser o mesmo... É a mesma coisa que o Sticker Star, com a adição de cores e os Koopalings, sei lá. Mas eles removeram os stickers, né? Agora é só colors. Ou tem sticker ainda? Tem cartas. São basicamente cartas que você usa, as cores. E você, Mario? Vai defender o jogo? Cara, não. Ótimo, então. Pra encerrar com chave de ouro, a E3, a Nintendo anunciou de uma forma surpresa que o Rhythm Heaven Mega Mix já está disponível no eShop. Pra você agora. Não tem muito o que falar. Eu acho Rhythm Heaven um jogo nota 10, de perfeito. E esse jogo conta com um compacto de todos os jogos já lançados, né? Pro GBA, pro DS e pro Wii. A versão melhores, né? Eu acho que não tem todos. Eu acho que são só os mais badalados. Eu espero que não tenha o dos Moas, eu tô baixando agora. Eu espero que não tenha o dos Moas, pelo menos. O dos Moas eu acho chatinho, mano, é verdade. Do Golf eu acho legal. E pra quem é o Ibo, o jogo tem áudio em japonês, então você pode ouvir o pic pic pic pic pic desse cara. Isso, goi desse, né? Legal, mano. Mano, coloca a mina cantando que é melhor do que eu. Eu prefiro essa versão com o pai do Chris. Os comerciais de Old Spice que ele faz. Em todo caso, além do jogo, tipo, uma demo também foi lançada. Então, se você não conhece o jogo, tipo, mano, baixa a demo, joga. E eu tenho certeza que você vai gostar se você nunca jogou, mano. É um jogo que com certeza vale a pena. Eu não tenho tanta certeza assim, porque eu mostrei o jogo pro meu amigo e ele odiou. Enfim, mas... O problema está com seu amigo. Ah, não sei. Às vezes ele falou que parece um jogo de celular. Eu concordo. Eu acho que Rhythm Heaven é um jogo que poderia ser portado facilmente para celulares. Aí ia ser só jogos touch, ia ser tudo Moa. Que eu acho que o Rhythm Heaven funciona muito melhor no conceito de botão, porque é muito mais preciso com o ritmo. Então, encerrando o assunto da Nintendo na E3 2016, eu queria ver de vocês. Qual nota que vocês dão para a apresentação, ou para os 2 dias de apresentação da Nintendo nessa feira? A gente vai começar do mais baixo pro maior, né? Eu acho que eu vou dar a nota mais baixa aqui. Eu achei que a Nintendo apresentou quase nada. Claro que teve Zelda, teve Pokémon. Isso pra 70% dos fãs da Nintendo é muita coisa. Mas em geral, sei lá, o Wii U morreu, não tem mais título pra ele. E o 3DS só vão ser lançadas coisas que já foram lançadas no Japão. Ou seja, não teve novidade. A única novidade que teve foi o Ever Oasis. Então, e eu fico triste pra Nintendo não teve coragem de mostrar. Ela teve coragem de mostrar Box Box Boy e não tem coragem de mostrar Metroid Prime Federation Forces, porque alguns irritadinhos deram dislikes, velho. Eu achei covarde da Nintendo. Não sei, os jogos pra Wii U acabaram e os de 3DS é só os que saíram no Japão. Então eu não gostei. A nota é, sei lá, 4. A minha, eu vou começar falando da nota, diferente do Jefferson. A minha nota é Zelda de 10. O que é Zelda de 10? Zelda de 10 é Zelda de 10, aí você que considera a nota. É Zelda Zelda mulher, Link mulher de 10, então. Não, dá uma nota. Não, não vou dar nota numérica, porra. Como não, porra? Pizza de 11? Pizza de 11. Porra, mano, a gente não precisa dar nota. O que é uma nota, velho? O que eu vou falar na sequência é muito mais importante. Pense nisso. Então vai, o poeta da Nintendo aí. Mas é aquela coisa, mostrou o que, que ela falou que ia mostrar. A gente só compreende de novo que a porra do Yu tá morto. E eu também achei a mesma coisa do Jefferson. Achei chato eles não mostrarem o Federation Force, porque a galera não gostou. Tipo, é a primeira vez que eu... Pelo menos, a primeira vez que eu percebo isso, a Nintendo se arrependendo de um jogo que ela fez, né? Mas eu achei bem agradável. Sinceramente, eu achei a E3 nada além do esperado. Não, impressionantemente, se ela anuncia vários jogos e a galera não gosta, eles vão xingar. Se eles anunciam jogos que todo mundo já sabia que ia anunciar, como foi na vez Mario Kart 8 e do Smash, como já sabiam que ia anunciar, eles vão xingar porque não teve surpresa. Então, no final, a Nintendo vai ser xingada de qualquer forma. Então, tá ok. Bom, eu, assim, não tem como defender a Nintendo no C3, porque tudo que eles apresentaram no Treehouse poderia estar no Nintendo Direct. O único problema é que seria um Nintendo Direct curto, tão curto que, sei lá, acho que duraria 20 minutos, alguma coisa assim, porque não tinha muito anúncio mesmo, né? Daria pra fazer uma apresentação se eles apresentassem o NX junto. Isso, com certeza, tipo, traria um fortalecimento pra Nintendo, né? Zelda, ele se mostrou muito como, realmente, tipo... O título mais importante que eles tinham pra anunciar, eu acho que deu pra entender o motivo da Nintendo ter colocado só Zelda, tipo, no stand dela, né? Até porque as filas estavam quilométricas pra se jogar. E isso só porque só tinha Zelda lá, sabe? A galera tá esperando, ele espera 6 horas na fila, né? E 3 pra jogar. Sobre os outros jogos, tipo, não teve nada além de Zelda, assim, que empolgou, mano. Tipo, o Rhythm Heaven foi uma surpresa gostosa, mas foi mais como, tipo, algo para os fãs do que... um anúncio que precisava ser feito, sabe? Tipo, foi meio que um presentinho aí. Toma aí, galera. Dá dinheiro pra gente. E os outros jogos, tipo, nada demais. Só data de lançamento. Considerando que, tipo, a gente já esperava que os jogos iam ser lançados esse ano. Então, eu dou uma nota 5, acho. Tipo, meio... Ainda 5, 5,5. Porque eu achei razoável. Mais por causa de Zelda do que qualquer outro anúncio. Eles poderiam ter mostrado algum jogo de celular, né? Seria divertido, além de Pokémon GO, tipo... Eu acho que eles não tinham nada pronto pra mostrar, é simples assim. Também acho, mas se eles tivessem pelo menos um jogo de celular pra mostrar, ou Fire Emblem, ou Animal Crossing, alguma coisa seria... Mas, de verdade, não tem nada. Então é isso, galera. Não deixe de comentar se você concorda ou discorda de algo que discutimos, e comente sua nota da Nintendo na E3 deste ano. Até o próximo episódio.